Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para 18 de julho de 2013, quinta-feira, portanto, uma edição que espero que seja então do seu inteiríssimo agrado. Esta edição que vai trazer grandes músicas instrumentais. Vamos já começar com uma de Bash Z Surrender. A música, aliás, o senhor está correto. Os Bash Z com Surrender to Love é como se chama então esta primeira música, como se ouvir. Uma música, enfim, ao estilo lounge, easy, listening, talvez mais até por aí. Easy listening. Vamos também ficar com Percy Fate. Granchi Granola Suite, como se chama esta peça que consegui conferir, que inicia de uma forma bem a anos 70. Sim, anos 70. E por fim, vamos chegar com uma musiquinha tocada em acordeon de Milan Romantique. Ciel de Maravi é como se chama esta melodia bem animada e bem francesa também, que vamos conferir nesta edição de 18 de julho de 2013 aqui no canal 1 da sua Antena Web. Vamos à música então, ouvinte. assim, chegamos ao final desta edição. Já sabe que vamos estando por cá, segunda a sexta, mais ou menos à mesma hora, sempre, entre as 19h e as 19h30. A edição de hoje vai ficar por aqui. Milang Ramantik, que nos trouxe o Ciel de Moravi. Antes, Percy Fade com Grunchy Granola Sweet. E também Bash Z com Surrender to Love. Agora vamos ficar com os 2002. Sunny Day, Dia de Sol, é uma música bem bonita esta que vamos aqui conferir. Também para ouvir Subway, uma música um bocadinho mais obscura, mas também bonita, de Alex Di Grassi. E vamos acabar com a música, é um clássico, seja cantada, seja instrumental, é um clássico. Bert Kampfer traz-nos Blue Moon, uma melodia que foi, por entre muitos artistas, interpretada pela nossa Amália Rodrigues. E agora sim, despeço-me com votos de uma boa quinta-feira para todos aqueles que nos sintonizam. Já de seguida, os novos parodiantes trazem-nos mais umas rapidinhas da brasa. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar então amanhã às 19h. Fique bem, tenham uma boa tarde e até amanhã.